Zambina. É Zambi no açoite, é Zambi, é Zambi, tu e tu e tu e tu e é Zambi. Chega de sofrer, Zambi gritou. Sangue a correr. É a mesma cor, é o mesmo Deus, e a mesma dor. É Zambi se armando, é Zambi, é Zambi, tu e tu e tu e tu, é Zambi, é Zambi. Verdade.